Você ouviu Banda ZS4, te convido pra dançar. Antes eu toquei Banda Líbanos, Brigas. Vamos agora rapidinho de mais abraços antes do intervalo? Aquele abraço. Exatamente, deixa eu mandar um abraço aqui aos meus amigos de Areia Paraíba, né? Meu amigo Matias Santos, galera também de Vigia Pará, Garrafão do Norte, Brasil Novo, toda essa galera boa do estado do Pará, Almenara, Minas Gerais, Barbacena, já falei, Belo Oriente, pessoal da nossa Rádio FM, aquele abraço. Abraço também ao pessoal de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, também o pessoal de Mato Grosso, Primavera do Leste,